Queridos irmãos em Cristo Jesus, minha família na fé, povo de propriedade exclusiva do nosso Deus. O tema para esta noite é O Sedutor de Todo Mundo. O Sedutor de Todo Mundo. E então, eu convido você para que você abra a Bíblia em Apocalipse, no capítulo de número 12. Apocalipse, capítulo 12. Versículos de 7 a 12. Amém? Podemos fazer a leitura? Apocalipse 12, versículos 7 até 12. Diz então assim a palavra de Deus: Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu clamando: Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. E a igreja diga amém. Aqui está escrito, queridos irmãos, o sedutor de todo mundo. Meus amados irmãos, antes de nós sentarmos para nós estudarmos a palavra, existe um aparato nosso, nossos pastores, cada um tem o seu modo de fazer, mas uma coisa é certa: nós nos consagramos, nós oramos, nós nos dedicamos e nós nos colocamos inteiramente na disponibilidade do nosso Deus para que Ele mesmo transmita à igreja o recado que Ele quer. E às vezes, se tratando de igreja pequena, às vezes as pessoas falam assim: puxa, o pastor está sabendo do meu caso. Ou às vezes o pastor, sabendo do caso, puxa, o pastor está pregando porque conhece. Eu quero dizer uma coisa, igreja: olha, não é. O pastor prega o que Deus manda, o que o Espírito dá, sendo que a palavra de Deus é para todos nós que somos filhos. E isso é bom a igreja entender. E aí, por intermédio da oração, o Espírito nos leva, a gente faz muitos rascunhos, a gente consulta e vê, sem pressa, e fazemos no passado, sem a orientação de Deus. Como o pastor Mira aqui pregou, aonde nós temos os nossos caminhos, nossos pensamentos, mas Deus tem o dele. Bom é quando os nossos estão em linha com os de Deus. Mas como que os nossos poderiam estar em linha com Deus, sendo que nós ainda não conhecíamos esse Deus maravilhoso? Então, no passado, muitas vezes erramos e algumas vezes acertamos. Mas o importante é que hoje existe um povo separado por Deus, para que aqui esteja, para que nós venhamos entender perfeitamente o que Deus quer de cada um de nós. Então, a mensagem do Senhor é esta, para que nós estejamos alertados, e muitos vamos falar da Bíblia Sagrada para o nosso aprazimento. O diabo não conseguiu destruir a Cristo na terra. Amém? Quando o diabo pensou que estava levando vantagem, Cristo ressuscitou. Aleluia. Agora ele procura invadir os filhos de Deus, mas acaba sendo derrotado também. Aleluia. Isso ainda aumenta o seu ódio contra Cristo, o qual se lança contra os seus seguidores, que somos nós. E nós tiramos aqui três motivos do triunfo dos santos de Deus, que somos nós. Tiramos aqui da leitura que nós realizamos. O primeiro: nós somos vencedores por causa do sangue do Cordeiro. Os santos venceram a batalha por meio da vitória de Cristo. Isso não foi por meios nossos. Foi Ele que realizou esta obra por nós. Segundo item: por que que nós somos vencedores? Pelo seu testemunho. É o que nós estamos fazendo aqui nas quintas-feiras. Nas quintas-feiras a gente estuda a palavra, um pedacinho, e fica aberto aqui o microfone para que você venha trazer o seu testemunho. E quando isso acontece, Satanás é envergonhado. Amém? Então, o segundo item, pelo seu testemunho. O fato é de sempre nós testificarmos Cristo e a palavra dele. Então, isso aí faz com que o mal, ele seja desafiado, o mal saia desse dia a dia em que nós enfrentamos essas dificuldades. E o terceiro item, que nós somos vencedores pela palavra de Deus, é que nós amamos, nós não amamos a nossa própria vida. Isso é muito importante. As vitórias espirituais pertencem àqueles que se dedicam a Deus. Aqueles que: já não sou eu mais que vive em mim, como disse o apóstolo Paulo, agora é Cristo que vive em mim. Quando eu digo que o Senhor Jesus, Ele é o meu Senhor, eu estou dizendo que eu agora tenho um dono, que Ele agora é o meu Senhor, e eu vou a Ele orar, pedir orientação, pedir a direção, pedir as bênçãos, também lamuriar das coisas ruins, e certamente Ele nos trará a vitória. Existe uma palavra que nós não precisamos ir, que está lá em Lucas 14, 26, que diz: se não deixar pai, mãe, irmão, coisa e tal, não pode ser meus discípulos. E é verdadeiramente a gente deixar a nossa vida para nós amarmos o Senhor, para nós seguirmos o Senhor. Bem, Romanos 12, 1, veja só, Romanos capítulo 12, versículo 1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, meus filhinhos, agora aqui nós vimos a nossa vitória. Agora vamos entrar diretamente na palavra, o sedutor de todo mundo. Vamos começar lá em Provérbios, no capítulo de número 1, versículo 10. Provérbios, capítulo 1, versículo 10. Então diz assim: filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Olha só, amados, essa palavra aqui é para quem? É para quem tem já o Espírito Santo de Deus. Porque quem não tem o Espírito Santo de Deus já está lá no meio do mundão mesmo. Todo mundo seduz todo mundo. Mas para nós, agora você tem dentro de você o livre-arbítrio, porque você sabe o que é bom e o que não é. E certamente você vai escolher o que é melhor. Como diz a palavra: filho meu, se os pecadores, isso é tremendo, queridos irmãos, querem seduzir-te, não consintas. Por que é que eu vou aceitar um convite mau? Por que é que eu vou aceitar um convite para as coisas que não vão agradar a Deus e nem tampouco edificar o nome do Senhor? Então, filhinhos queridos, temos sim o Espírito Santo de Deus para nós definirmos, para nós entendermos os preceitos de Deus e nós não aceitarmos essas coisas que venham seduzir. Agora você venha com o pastor lá em Tiago, depois de Hebreus, lá em Tiago, no capítulo de número 1, para você e eu, para nós vermos como que as coisas são patentes aos nossos olhos e nós cairmos se nós quisermos. nós cairemos se nós quisermos, porque somos alertados pela palavra de Deus, somos acertados, instruídos pela palavra do Senhor. Tiago capítulo 1, versículo de 12 a 15 diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Amém? Bem-aventurado. Ninguém, por ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Isso aqui é tremendo. E no versículo 15, para nós finalizarmos: então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Gente, não tem um recado mais preciso para nós do que esse que aqui está. Deus, o Espírito Santo de Deus, foi maravilhoso com Tiago em escrever isso aqui, para que nós estejamos alertados. Aleluia por isso. Vamos ver as astúcias de Satanás? Vamos ver como é que ele trabalha? Para o povo definir, para o povo discernir como que ele é astuto, como que ele trabalha na surdina, e muitas vezes nós somos apanhados por falta de conhecimento, ou por falta de entendimento, ou por descaso, ou por não querer também. É verdade. Então venha com o pastor. Olha só, até em deixar alguém triste. Olha que coisa tremenda, hein? Até em deixar alguém triste, causa brecha para Satanás. Isso é tão maravilhoso, queridos irmãos. Eu fico maravilhado de ver a palavra de Deus, quantas instruções o Senhor nos dá. Olha só, se eu sei que se eu chamar a irmãzinha de Osana, de mulata, ela não vai ficar feliz. Se eu sei disso, por que que eu vou chamar? É porque eu quero machucá-la. Desculpa, aqui a... Pois é. Então, meus filhinhos, a igreja está entendendo como que Satanás trabalha, e aí você tem que ter a percepção para você não machucar, para você não ferir, para você não trazer um desconforto a um irmão. Aí você tem que pensar duas vezes antes de pronunciar, antes de falar. Olha só o que diz em 2 Coríntios, capítulo de número 2, versículo 5 em diante. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 5 em diante. Ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós, basta-lhe a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo, que confirmeis para com ele o vosso amor. E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo. Agora veja só, para que Satanás não alcance vantagens sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. A igreja entendeu essa palavra do Espírito para todos nós? Se eu sou uma pessoa de Deus, Eu quero somente a edificação da minha vida, a edificação da igreja, a edificação de todos. Então eu não vou levar uma palavra que eu venha diminuir, que eu venha afetar, que eu venha machucar, que eu venha trazer tristeza para um irmão. E veja como que a coisa é tão séria, porque às vezes por falta de conhecimento a gente comete isso toda hora, todo instante, a todo momento. Mas não é assim que Deus quer. Nós estamos falando a respeito da sedução de Satanás neste mundo, e nós não somos mais deste mundo. Amém? Então, para nós, o Senhor nos deu o entendimento da palavra dele. Olha, Paulo nos alerta a respeito de um outro evangelho. A coisa é tão séria que Paulo, ele nos fala a respeito de um outro evangelho, que não seja o de Jesus com a sua graça revelada. Então você pode confirmar isso comigo aí mesmo em 2 Coríntios, no capítulo 11. Até isso o Senhor da Glória providenciou para mim e para você. 2 Coríntios 11, de 3 a 6. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se, na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente ou tolerais. Porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos, e embora seja falto no falar, não sou no conhecimento, mas em tudo e em todos os modos vos temos feito conhecer isto. Olha, queridos irmãos, o que ocorre aqui é o seguinte: o apóstolo Paulo, ele recebeu o evangelho da graça diretamente de Jesus. E quando o apóstolo Paulo recebeu a graça diretamente de Jesus, ele mudou da sua vida de uma tal forma que certamente ele surpreendeu a tantas pessoas. Até porque, quando ele chegou lá em Damasco, perguntaram: não é esse aí que perseguia as igrejas? Mas sabe, filhinhos, quando a palavra de Deus vem, encaixa na pessoa, muda mesmo. Muda mesmo. Então, meus amados, essa graça que Jesus Cristo trouxe, junto com a verdade, como está lá em João, essa graça é que nos serve, é que nos interessa, porque nós estamos vivendo tantos evangelhos. Olha, existe um cidadão aí, que eu não vou nem chamá-lo de pastor, que ele diz que ele é o Espírito Santo de Deus encarnado. É verdade. Está na internet. Que, olha, são tantas trucidações, e um homem que já manipulou a Bíblia, já trabalhou com a Bíblia, é conhecedor, mas se desviou de uma tal forma. Tomei conhecimento também recentemente que um outro grande pregador aí, que saiu da Universal e esteve até na Cristo Vive, Renato Suete, que já está até embolando o evangelho com macumbaria também. Meus santos irmãos, o que interessa para você e para mim é a pureza de Cristo em nossas vidas, é a singeleza dele. O evangelho do Senhor em nossas vidas não é coisa do outro mundo, não. São as coisas simples: é o amor, é a dedicação, é a compreensão. E, no entanto, as pessoas inventam tantas e tantas coisas. Tira isso, tira aquilo. Cada um quer aparecer mais do que o outro. Estava conversando, eu acho, com o pastor Miro. Ele está dizendo que tem um pastor na televisão que pega o lenço dele, enxuga o suor e passa na testa da pessoa para a pessoa se curar. E vai por aí. E assim, ó, de gente lá. Se nós começarmos a pregar isso aqui, esses bancos não vão ficar vazios. É por isso que os bancos estão vazios. Sabe por quê? Porque receber a seriedade da palavra de Deus é difícil. E nós temos que policiar o nosso caminhar, o nosso falar, o nosso agir, o nosso... É como a ministrante disse, que ela quer ser diferente no falar, no serviço, na rua, onde for. E tem que ser assim. Aleluia por isso. Meus amados irmãos, diz a palavra, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Efésios 6:11. Você pode confirmar isso? Efésios 6:11. Você tem que conhecer a palavra de Deus. Nós temos que conhecer a palavra de Deus, para que você, quando chegar o dia mau, aquele momento ruim, você saiba resistir e sair dele vitorioso. Efésios 6:11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Que coisa, né? E como é que eu vou ficar firme em relação às ciladas do diabo, se porventura eu não conheço o meu Deus? Se eu não conheço o Senhor Jesus, como é que eu vou me revestir da armadura dele? Não é verdade? Não é verdade, Paulo? Então, a palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso é tremendo para todos nós. Querida igreja, o iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Está a serviço de Satanás. Ele é especializado nisto. Olha só o que diz, amada igreja, em 2 Tessalonicenses, vamos um pouquinho mais à frente, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9 e 10. Diz assim: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Amém, amados? Amém, igreja? Amém. Aleluia! Vamos despertar, povo de Deus, porque verdadeiramente a coisa é séria. É muito séria o que nós estamos vivendo. Meus filhinhos queridos, as igrejas evangélicas, elas estão com as portas escancaradas para esse iníquo que aqui está. São tantas coisas que nós tomamos conhecimento e nós lamentamos somente. A nossa posição é orar para que o Senhor da Glória comece a despertar no povo, uma vez que a liderança já está corrompida. E quando a liderança é corrompida, a coisa é muito séria. É muito fácil o rebanho acompanhar. Tivemos aí um período atrás, um reverendo, que ele tomou veneno e todo mundo morreu. É o Moon, reverendo Moon. Tem uns que? Uns 15 anos atrás. Jim Jones. Uns 15, 20 anos atrás. O homem vai tomar veneno e toda os seus discípulos vão atrás e tomam veneno também. Não conheceram a palavra. Bem, e é exatamente naquela área que você tem que batalhar, que você tem que orar, que você tem que manter a tua fidelidade com Deus, pedir forças ao Pai Celestial para você vencer. Bem, mediante tal situação, que não é nada bom, qual é a nossa postura como filhos de Deus? O que fazer? Olha só, queridos irmãos, o Senhor Jesus Cristo, ele venceu por nós. Ele venceu por você. Ele venceu por mim. Vamos acreditar nisto? Vamos acreditar nessa vitória? Como é que nós podemos acreditar nessa vitória? quando nós nos submetemos à palavra dele. Eu não vou ser crucificado, eu não vou ter o meu sangue vertido por ninguém, mas teve um que fez isso por mim, teve um que me perdoou, teve um que me lavou com o seu sangue, e eu tenho que entender que isso aí não é pouca coisa. Olha, meus filhinhos, quando a gente fala aqui, que eu costumo muito falar isso, não trocar a glória de Deus por um prato de lentilha, é que a gente toma conhecimento que tem gente que não vem à igreja, mas vai jogar futebol, vai dar voltinha na praça, vai fazer tantas e tantas coisas, ou então uma novela segura, uma programação segura, um computador prende. Isso aí é artimanha. Temos que despertar no Espírito Santo de Deus. Então, meus filhinhos amados, eu tenho um recadinho aos eleitos de Deus. Quem é eleito de Deus, diga amém. Amém. Aleluia. Um recadinho para você e para mim. Todos nós somos eleitos de Deus, estamos aqui. Venha com o pastor em Marcos, no capítulo de número 13. Marcos 13, versículos de 20 a 23. Marcos, capítulo de número 13, versículos de 20 a 23. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Então, igreja presente, então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristãos, falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos de Deus. Estais, pois, de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Você que é um eleito de Deus, nós somos um povo eleito de Deus, o Senhor da Glória nos ensina. Ele diz, cuidado, não vá por esse caminho, que esse caminho aí é um caminho de morte. Não faça isso, porque isso aí você não vai ter lucro. Mas Satanás, ele trabalha, e se for possível, ele vai enganar os próprios eleitos de Deus. Mas se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Que bom. Mais uma vez, o apóstolo Paulo nos admoesta quanto aos lobos vorazes. Venha com o pastor em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versículo de 28 a 32. 20, de 28 a 32. Diz assim então, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 28 a 32. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Deixa eu dar uma paradinha aqui. É necessário a gente dar uma paradinha para que a gente entenda a situação. Olha, se eu sou um pastor, eu tenho um rebanho na minha mão. Eu tomo conta desse rebanho. Então, qual é a minha função? É tomar conta do rebanho. É não deixar o inimigo vir, fazer festa, o inimigo vir aqui e fazer o que quer. Então, eu tenho que tomar conta desse rebanho. Essa responsabilidade é dos pastores, daqueles que receberam a incumbência de Deus. Agora, se porventura o pastor sai, é a preocupação do apóstolo Paulo. Enquanto ele estava ali, ele estava trabalhando. Cuidado, faça isso, faça aquilo. Está orando, está fazendo o que é necessário. Mas ele tinha uma preocupação. Será? E quando for a minha saída, o que, que vai acontecer? É exatamente isto, queridos irmãos. Porque existem muitos pastores que não cuidam do rebanho. Cuidam de tantas coisas, mas do rebanho não cuidam. Então, Dando continuidade, ele diz assim, versículo 30: e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Está vendo, igreja? É dentro do próprio rebanho. É dentro do próprio rebanho. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Paulo pegou esse rebanho e entregou a Jesus, para que o Senhor Jesus, ele mesmo, através dessa graça, através desse evangelho maravilhoso, o povo fosse conduzido à santificação. E verdadeiramente há uma preocupação de nossa parte, sim, e de ver todo o rebanho santificado. Há uma preocupação nossa de ver. Olha, meus filhinhos, deixa eu falar uma coisa muito importante. A Igreja da Graça Plena, ela tem um modo muito especial de trabalhar. E às vezes as pessoas não entendem. Por exemplo, a Igreja A convidou alguém para ir lá. Bem, você por amizade pode ir. Mas se você for sem você falar com o teu líder, você está burlando. Então você deve ir ao teu líder, ao pastor, seja ele quem for o líder. E aí a gente pede um ofício da Igreja para que venha até aqui, para que a coisa fique oficializada, para que a coisa não vire, desculpa aqui o termo, uma coisa, sabe, relaxada. Que a obra de Deus não é assim. Então eu saio daqui, vou louvar ali, vou louvar lá. Vem cá, você vai louvar quem? Se você está fugindo da tua missão, da sua submissão na autoridade do teu líder. Então a gente trabalha aqui desta forma. Isso aí não agrada muitas pessoas, não. Porque eles estão acostumados, sabe? Olha, teve um dia, a Célia está aqui como testemunha. Teve um dia que um filho de Deus me convidou para levar a palavra na igreja dele. Perdoa-me que eu nem lembro do nome da igreja dele. Foi num sábado. Eu saí de casa, um calor tremendo, um sol de rachar, porque eu tinha que estar lá 4 horas ou 5 horas, né, Célia? Cheguei lá, não achei a igreja. Fui lá, aqui no Valquê, na Malé. Fui pra lá, vim pra cá, parei o carro, eu de gravata, como estou aqui, aquele sol de rachar, e eu procurando a igreja do rapaz. Lá pelas tantas, eu achei a igreja dele. Uma igrejinha numa casinha lá nos fundos. Mas tudo fechado. E ele tinha marcado comigo 5 horas, e 5 horas estávamos ali, nada. Aí eu falei, Célia, vamos sair daqui, porque está uma coisa ridícula. Todo mundo passeando para lá e para cá de bermuda, sem camisa, e eu lá de a caráter. Aí saímos dali, atravessamos a rua, e aí pedimos um pastel. Sei que o pastel que trouxeram era um pastel de metro, desse tamanho o pastel. Lembra-se disso? Até comer aquele pastel, deu mais ou menos umas 7 horas da noite. E a igreja fechada. Aí quando a gente já estava tomando já a iniciativa, que a gente é um pouquinho assim exigente, sabe? A gente marca às 5, chegou às 8, não vem, a gente vai embora. A gente é um pouquinho intolerante. Sei lá se houve algum engano, se eu não ouvi bem, não sei. Mas quando chegou mais ou menos umas 8 horas da noite, começou a chegar gente. Aí eu atravessei a rua e fui lá. Cheguei lá e falei assim, companheiro, vem cá, você lembra de... Ih, rapaz, olha, eu não falei com o pessoal do louvor, não falei com o pastor, não falei com nada. Olha, um desastre. E aí pedi licença e vim embora. Não fizemos nada. Aí você começa a pensar, vem cá, a obra de Deus é assim? Não é assim. Se a gente convida uma pessoa, Uma outra ocasião também fui pregar lá para Jacarepaguá, sei lá para onde, se mandar eu agora, não sei aonde é mais. Isso faz muitos anos. Cheguei lá, fui eu e mais umas cinco pessoas, quatro pessoas. Meu carro foi completo. Eu, a Célia e mais três pessoas. Chegamos lá, entramos, entreguei o convite, porque eu estava indo em nome do líder da minha igreja. Entreguei aquele ofício. E o cidadão que nos recebeu, senta aí porque o pastor não está. Ué, mas não vai começar o culto? Vai. Mas o pastor, onde é que o pastor mora? Não, o pastor mora aqui do lado. Aí foi, tá, tudo bem. Aí ficamos ali, aí veio o louvor, veio não sei o quê, veio tantas coisas, e eu e a Célia ali sem ser anunciado em nada. Depois lá pelas tantas, chega o pastor lá todo malandrinho, perdoa-me aqui o termo, sabe? Mas a coisa é ridícula. Aí vem conversar comigo e com a Célia. Eu já fiquei totalmente abalado com aquilo, porque a gente tem o maior prazer em receber ali na porta, a gente guarda uma vaga para o convidado, a gente leva para o gabinete, a gente dá um lanche, a gente faz, a gente honra as pessoas. Não é que a gente esteja querendo mordomia, não, não é por esse lado. A gente queria ter tempo de conversar com o pastor, saber qual é a doutrina dele, o que ele queria, o que é, enfim, entrar em acordo. E não houve acordo nenhum. E eu sei que eu fui pregar. Aquele dia, eu levei mais ou menos umas 50 passagens bíblicas, muitas passagens bíblicas. E quando terminei de pregar, ele chegou para mim e falou: olha, pastor, nós vamos estudar direitinho o que o pastor pregou, porque a nossa igreja não tem essa doutrina aí, não. Falei, ok. Aí agradeci, peguei minha mulher que tinha de ir embora. Mas falou isso de púlpito. Eu simplesmente falei para ele assim: pastor, o pastor é testemunho como a igreja que eu não falei nada de mim, eu só preguei a Bíblia. Então, por favor, faça isso. E viemos embora. Então, meus filhinhos, temos que entender que a obra de Deus é uma coisa seríssima. Não é uma coisa para levar, sabe? Se deu, deu, se não deu, não deu. Não é por aí. Ou a gente faz uma coisa que presta, porque Deus é o Senhor da glória, ou então não se faz nada. Vamos louvar o Senhor Jesus. Aleluia por isso. Tem outra coisa também para falar para a igreja. Quando eu ainda era de outra igreja, perdoa-me aqui não falar nome, porque não importa nome, o que importa é um fato, não é? Vamos falar o milagre, deixa o santo de lado. Então, quando eu era de outra igreja, eu cheguei perto do meu líder, e o líder falou assim: olha, compra um terreninho lá no Realengo, e você vai ali na Joerp, não sei das contas, compra uma igrejinha ali, por $9,000, e instala no teu terreno. Eu achei aquilo meio estranho, mas não deixei de ir lá ver a igrejinha. Aí eu fui lá, acho que em Cavalcante. Aí cheguei lá, fui ver a igrejinha. Amados irmãos, a igrejinha é daquele compensado de um quarto. É aquele compensado que você bota a mão para se apoiar, ele afunda. Se você empurrar, cai lá dentro. Aí eu falei: gente, o meu líder mandou eu comprar essa igrejinha por $9,000. Não é isso que eu vou fazer para o meu Deus, não. Ou a gente faz uma coisa boa, então não faz nada. Não falei nada com ele, vim embora. E mais tarde o Senhor nos abençoou de tal maneira que essa igreja aqui, ela é construída com tijolo deitado. Não é com compensado, não é com nada, de tijolo deitado. E aí, filhinhos, por que isso? Porque se eu vou fazer alguma coisa para o meu Deus, eu tenho que me aplicar o melhor. É por isso que o teu dízimo tem que ser a primícia. Pegue o teu dízimo e separe a melhor nota. Separe o melhor para o teu Deus. Se você pegar o teu dinheiro, olha aquela nota que está mais inteirinha, para o teu Deus. O Senhor da Glória não queria um cordeiro com defeito. E por que é que eu vou fazer a obra de Deus relaxadamente? Às vezes as pessoas falam assim: puxa, um calor desse, os pastores, os oficiais tudo engravatado. Amados irmãos, a gente nem sente o calor. porque nós estamos aqui nos apresentando para levar a palavra do Deus de toda a glória para o povo. É respeito. Lógico, se nós estivéssemos numa praia, não estaríamos assim. No retiro não estaríamos assim. Mas aqui no altar do Senhor, que nós construímos isso aqui para louvar o Deus de toda a glória, há necessidade sim de ter respeito. Às vezes, já também serve aqui de orientação para a igreja, às vezes eu chego aqui e encontro crianças brincando aqui, aí devagarzinho eu chego lá, olha, pede para a criança sair, vamos manter isso aqui legal, às vezes sentado no instrumento, batendo, tocando, fazendo, aí eu chego com um jeitinho, peço, tira de lá, porque isso aí é coisa cara, isso é para louvar o nome do nosso Deus. A igreja entende isso? Amém? Aleluia por isso. Então, meus filhinhos amados, diz a palavra do Senhor que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ao ensino de demônios. Olha que coisa. Enganar a mim? Enganar você? Sim, vai enganar se você e eu nós não estivermos com o conhecimento da palavra de Deus. Quando eu não era evangélico, eu cometi alguns erros por não conhecer Deus. Você também certamente deve ter cometido alguns erros. Graças a Deus que diz a palavra do Senhor que ele não leva isso em consideração. Mas desde o momento em que eu conheço o meu Deus, o meu Pai Celestial, eu conheço na intimidade, eu tenho agora um grande compromisso, primeiramente com ele e segundo com o meu semelhante. 1 de Timóteo capítulo 4, versículo 1. 1 de Timóteo, capítulo 4, versículo de número 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Isso é lamentável. Isso é lamentável, meus filhinhos. Porque nós não estamos aqui para nós atendermos as pessoas que estão por fora da palavra de Deus, as pessoas que querem inventar, inovar. Essa palavra inovação, ela é tremenda. Porque as pessoas começam a inovar tanto, que esquecem das coisas de Deus e, sabe, vai embrenhar por caminhos escusos. E aí, Deus deixa. Não é por aí. Veja só em 2 Timóteo 3:10. Um pouquinho mais à frente, 2 Timóteo, capítulo 3. Versículo de 10 a 13. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Vamos parar aqui? Olha o testemunho do apóstolo Paulo. Ele sofreu perseguições. Por quê? Porque ele aplicava o que aqui diz, querida igreja, era o ensinamento dele, o procedimento dele, o propósito dele, através da fé, da longanimidade, do amor, da perseverança. Então ele sofria perseguições, aonde ele fosse, aonde ele estivesse. Mas uma coisa ele confirmou: de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Veja o poder de Deus. Por que que Deus não vai te livrar? Por que que Deus não vai te conceder a vitória? Por que que você, às vezes a gente não pensa direitinho nesse poder? Olha, amados irmãos, a gente toma conhecimento de muitas coisas na igreja, fora da igreja, vizinhos. Para a igreja ter ideia, eu estava estudando a palavra ontem, daqui a pouco vem uma pessoa fazer escândalo na porta da minha casa. Escândalo. E eu falei: olha, aqui não, por favor. Agora, preste atenção que eu não estava fazendo churrasco, Se bem que fazer churrasco também não é pecado, viu? Mas o que eu quero dizer assim, eu estava estudando a palavra, eu estava ali concentrado, eu estava ali preso, pensando, e daqui a pouco sou despertado com uma gritaria lá fora, e o pessoal me chamando, e aí você vai ver como o povo aí fora é. Depois, à noite, sentei numa mesa lá com uns irmãos que estavam ali, e comecei a ver a discussão de crianças. Três crianças discutindo severamente, sendo que as três crianças eu conheço. E eu falei para a Célia: olha, isso aí é fruto do lar. Isso aí é fruto do lar. Eu falei isso porque eu conheço a família dessas três crianças. Então, meus filhinhos amados, seja você uma pessoa atacada, passe por caminhos ruins, a nuvem esteja pairada na tua frente, na tua casa, no teu lar, na tua cabeça, não importa, aguarde, mantenha a perseverança, siga os caminhos do Senhor, porque a vitória vai chegar na tua mão. Paulo deu esse testemunho. Versículo 12 diz assim: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Amém, amados? É verdade, serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Que coisa tremenda. Agora à tarde, eu estava em casa e saí para ir lá na farmácia comprar lá uma chupeta para a nossa neta. E quando eu passei na praça, tinha 12 pivetes sem camisa, coisa e tal. Eu olhei assim, os 12 pivetes. Eu peguei e olhei para aqueles meninos e me deu uma tristeza profunda. Certamente, a grande parte daqueles meninos não vão chegar a 18 anos. As mães não sabem onde estão. Tomei conhecimento que naquele meio ali tem dois que já na faixa de 12 anos, 13 anos, já estão comandando esses pequenininhos. Criancinhas, 5, 6 anos, né, Célia? 5, 6 anos. Não tem ninguém por eles. E a gente passa, a gente fica olhando aquilo. Meus filhinhos, é uma lástima. Botar um filho no mundo é coisa séria. E a moçada não está nem aí, as rapaziadas, as moças, está todo mundo, sabe, numa boa. E quando fica grávida, bota aquela barrigona para fora. Estou na onda. Não sabe nem o que está levando. O compromisso, a responsabilidade, como nós tivemos aqui a pequenininha que foi apresentada hoje aqui, que nós falamos a respeito dos pais, que é um presente de Deus para nós educarmos nos caminhos do Senhor. E as pessoas não estão nem aí. Então diz que eles, irmãos, que os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Querida igreja, quando você, quando eu, quando nós nos abraçarmos plenamente com esse Deus da palavra, esse Senhor que nos livra de todas as coisas, pode ter certeza que o mal não vai chegar na tua tenda. Não vai. Porque é Ele que guarda a cidade. Mas nós não podemos deixar o Satanás fazer, entrar, fazer, darmos brechas, porque esse mundo está comandado por Ele mesmo. E nós, embora estejamos nesse mundo, mas nós não pertencemos a Ele. A oração sacerdotal que Jesus Cristo fez foi exatamente essa: oro por eles, mas que não os tires do mundo, mas que os guardes. Aleluia. Então, meus filhinhos, tudo isso que eu prego hoje, agora, é para alertar o povo de Deus. É para dizer para você: filho, cuidado, cuidado. Uma simples palavrinha que nós vimos aqui, que vem entristecer um irmão, já causa um mal tremendo. Que coisa bárbara. Portanto, meus amados, o apóstolo João, ele escreveu algo para nós finalizarmos, que eu deixo para você e para todos nós. É, 1 de João, capítulo 2, versículo de número 26. digo assim, a palavra do apóstolo João, 1 João 2:26, isto vos acabo de escrever. Eu quero mudar essa palavra, escrever. Eu vos acabo de pregar. É acerca dos que vos procuram enganar. Amém, igreja? Resguarde-se. Mantenha a tua postura firme. Você foi humilhado, você foi ultrajado, você foi atacado. Saiba que você tem um Deus que é o teu advogado. Jesus, ele é o teu advogado. Ele nunca perdeu uma causa. Tenha paciência, tenha fé, aguarde e espere. Não perca a esperança dentro de você. O teu amanhã está garantido. O teu hoje também, o teu ontem. Não importa a nossa caminhada. A gente faz tantas coisas erradas e às vezes a gente está colhendo daquilo que nós plantamos erradamente. Mas haverá um momento que vai acabar essa colheita. Agora comece a plantar coisas boas. O terreno que você está é um terreno fértil. O Senhor nos tirou de lá, nos trouxe para cá. Ele agora é o nosso Deus, é o nosso Senhor. Não temos nada a ver com Satanás. Amém? Um dia o Senhor Jesus, vamos daqui, porque vem aí o maligno e nós não temos nada a ver com ele. Vamos daqui, deixa eles fazerem o que eles quiserem. Deixe eles fazer o que eles quiserem, mas você, eu, a igreja de Cristo, não, porque assim o Espírito transmitiu à igreja. E a igreja diga amém.